Alô, gente boa do podcast NHS. Olha, capricha nas crônicas, fala de comportamento que eu vou ficar de olho. Vou virar freguês aí dessa bagaça, tá? Um beijo. Estamos começando mais um. NHS, o podcast que na hora sai. Bem-vindos ao NHS, o podcast que de vez em quando precisa de umas rezas e de umas promessas para sair a gravação, mas na hora sai. Eu sou o Sidney Alencar e esse podcast vai bater o recorde de trocadilhos. Eu sou o Cris Machado e quem sou eu para julgar o próximo? O cara, ele é lindo, gente. Ixi, se retratando aí. Vamos lá, eu sou o Chico Clayton, tô aqui com a fé que não costuma falhar nesse podcast cheio de duplo sentido. Olá, bom, pessoal, eu sou o André Jonatas, próximo ano estarei no Pau da Bandeira pegando na cabecinha. Eita! Caramba. Boa noite, eu sou o Lama e eu fui convidado aqui pro NHS para botar o pau na mesa. Muito bem. Hoje, neste episódio, falaremos da Festa do Pau da Bandeira, ou Festa de Santo Antônio, que é realizada todo ano em Barbalha, e é um dos marcos, praticamente inicia os festejos do Ninos do Ceará. A gente vai falar aqui sobre a parte cultural, a parte religiosa, a parte violenta também, por que não, a parte curiosa, digamos assim, os personagens locais, e tudo isso a gente vai falar através do olhar fotográfico de Cristiano Machado e Rogério Ribeiro, que fizeram uma viagem, uma expedição fotográfica neste evento, neste marco cultural do Vale do Cariri. É isso aí, vamos lá! Interrompemos nossa programação normal para um pronunciamento especial. André Jonatas, o que, é que nós estamos fazendo aqui? Nós vamos mandar saudações digitais aos nossos ouvintes, né? Estamos recebendo muitas mensagens no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, no blog, por e-mail. E a gente fez uma breve, rápida seleção e vamos aqui dar um retorno, né, para os nossos ouvintes digitais, Sidney. É, por incrível que pareça, a gente recebeu alguns e-mails de pessoas defendendo o André e citando que conheciam a música citada no episódio anterior, né, de músicas multiloucas, citando que conheciam a música Pumba Lelê do Trem da Alegria. É um clássico, né? São pessoas inteligentes, conhecedoras da música popular brasileira, só isso. Então vamos mandar algum Pumba Lelê pro pessoal que mandou mensagem aqui pra gente. Ó, no Twitter, o @RJFGabri mandou uma mensagem que é referente ao podcast, o episódio anterior, que é o do Conexão China. Ele mandou dizendo assim, ó: Ni Hao, belíssimo podcast, um abraço a todos. Zaijian. Eu não sou muito conhecedor de chinês, mas Zaijian deve ser o quê, André? Tchau. Tchau, vocês são foda, adorei o podcast, continuem produzindo. Isso tudo é Zaijian. Exatamente. Teve mensagem aqui no Facebook também, não foi? Rogério Ribeiro, NHS, o podcast que alisa meus ouvidos. Ele disse isso fazendo referência ao Vidas Volantes, que é o álbum da Breculê, né, que a gente citou no Então Toca, no nosso quadro Então Toca. E ele disse o seguinte, ele disse que é o maior disco de música do Ceará que já ouviu na vida. É uma referência forte mesmo, a Breculê. E ele cita Requiem para a Infância, que é uma das canções, que diz que é uma música que sempre que escuta emociona. Realmente muito bom o Breculê. E obrigado, Rogério, Pumba Lelê para você. Oh, o Elinho, aqui, que costuma participar com a gente, também citou um Virundum, que é da música Cido Djavan, que naquele trecho que, onde fala que é mais fácil aprender japonês em braille, ele falou que tem uma pessoa que ele conhece que canta assim, mais fácil apedrejar pôneis em braille. É mais difícil, né, cara, do que a própria letra original. É esse Virundum aqui, vou dizer, viu? Se você vai explicar o que é Virundum, eu não vou não. Não, eu não vou não. Quem quiser saber o que é Virundum, escuta o episódio anterior aí sobre músicas muito loucas ou músicas sem sentido, que lá a gente fala o que é Virundum. Ó, também quero mandar um abraço pro pessoal aqui do Instagram, que tá sempre escutando a gente, mandando mensagens lá, que é o arroba Júnior da Celi, arroba Jean Jacome, arroba Miguel Galdino, arroba Marrechique, que já participou de um episódio aqui com a gente, arroba Johnny Zion, ou Johnny Zion, não sei como é que pronuncia, mas um cara que tá desde o início com a gente, sempre escutando e mandando mensagens de apoio aqui pra gente, o arroba Ricardo Cunha 1976, espero que ele não tenha nada a ver com os escândalos aí que estão na política, arroba Plácido Felipe e arroba ANT Rufino, deve ser Antônio Rufino, né? Então eu quero agradecer a todo o pessoal aí do Instagram, continua mandando mensagens, sugerindo temas. Perfeito, então vamos ser rápido, nossas leituras serão dinâmicas, rápidas, mas a gente tem que agradecer a quem tá ouvindo, dando essa moralzinha pra gente. Pumba lelê pra todo mundo, valeu! Valeu! Vamos começar? Vamos! Hoje, André preparou algum textinho pra gente? É, eu fiquei imaginando assim, né? Vamos falar da festa do Pau da Bandeira. Aí eu fiquei imaginando assim, lá no palanque. Eu estou com medo do que é que você ficou imaginando. O palanque lá bem grande, lotado. Né? A gente lá em cima, aí o poeta preparou um pequeno dizer aqui pra dar início a esse nosso bate-papo. Vamos lá. É um cordel? Rapaz! Não sei se a métrica não tá certa não, mas tem uma rimazinha no final. Você vamos fala lá. Poeta, né? André Bial. André Bial. Não, isso aqui tá mais pra André Santana. André Canelau. André Canelau. Vamos lá. Ritual é peneirar o milho pra pamonha e pro munguzá. É bruaca com cafezinho pra garganta pelar. É a reza no despertar. É a cerveja antes do almoço. É um vinho antes do coito. Em Barbalha é homenagear Santo Antônio com festa sagrada e profana. É cortar tronco na chapada do Araripe e depois secá-lo ao som, tomando cana. É carregar tonelada vegetal em centenas de ombros corajosos. É erguer esse pau diante da igreja. É um caldeirão de orações. É também santuário de forró e de pegação. Afinal, tem que manter o carisma do santo casamenteiro. É carroça que acompanha o cortejo com o desejado a cachaça do senhor vigário. É o chá da casca do tronco que serve a bebedeira. São rimas mal feitas de qualquer maneira. Um brinde à festa do Pau da Bandeira. Uhul! Aqui, foi, mano. Rapaz, André tá aí ficando massa, bom nisso, a viu? Batendo palmo. Os outros textos anteriores ficaram muito ruins, mas o de hoje... Caralho, mano. Que lindo, hein? Animal, hein? Ficou bom, hein? Me senti lá no São João do José Walter. Das aberturas do São João do Zé Walter. Eu imaginei isso mesmo, tava lá em cima, cara, assim, na frente da igreja, aquela igreja antiga. Essas festas sempre tem um cara lá na frente que fica dançando sozinho, né? É. Por quê? A carta desviada, noite de sono perdida. Vamos começar a debulhar esse assunto aqui. Mas antes da gente começar a conversar sobre o assunto, eu queria que o André falasse aí qual é a banda que vai acompanhar a gente nesse episódio do NHS. Começa com D e termina com Ona Zefinha. De Ona Zefinha. É, Dona Zefinha que vai nos acompanhar. No final a gente fala mais sobre essa banda. Tem tudo a ver com o tema. Beleza. E hoje a gente tem uma coisa especial. Especial. O Elio não veio, mas ele mandou uma caixa aqui. Uma caixa não, né? Um pacotinho pequeno com DVDs recém-saídos do forno. DVDs ao vivo da Ingroove. Opa! Pra gente sortear aí pros ouvintes. Perfeito. Olha aí. A notícia ruim é que vocês não podem participar, tá bom? Vocês são participantes. Os participantes não podem participar. É ótimo, né? Eu vou surrupiar um. Então é o seguinte, no finalzinho aqui do episódio, a gente vai dizer como é que faz pra participar, ok? Perfeito. Beleza. Hoje a gente tem um convidado especial aqui. Antes da gente falar do convidado especial, o Cristiano Machado, que normalmente é o integrante da mesa, hoje ele vai passar pro outro lado. Hoje ele é um convidado especial também. E o outro convidado especial é o Rogério Ribeiro, vulgo Lama. Bem-vindo, Rogério. E nos diga, quem é você? O que é você? Boa noite, ouvintes da Rádio NHS. Um prazer inenarrável estar com vocês. Eu já avisei a todo mundo lá em casa para ligar no 10 para me assistir. É a primeira vez que a minha mãe vai me ver na TV num lugar onde não é o Barra Pesada. Ela ficou muito feliz. Ela está ansiosa lá no 10 esperando eu aparecer. Bom, não sou contador. Eu estou contador. Eu tenho sempre que fazer uma ressalva em relação ao que eu faço, porque o contador, ele é sempre mal visto, né? No cinema, por exemplo, todo contador que aparece, ou ele é otário, ou ele é mané, ou ele é pau no cu. Ou é certinho demais, ou é ladrão demais, né? Ou é sonegador, né? Pronto, tipo, assim, em algum filme, se você quer desmerecer alguém, né? Você chega pra... O cara chega pra gato, pô, você merece mais do que isso. Tu tá dando pro João da contabilidade. É sempre assim, né? Lembrei agora dos aspones, né? Enfim, isso é o que eu faço como trabalho, né? Mas eu tento ser uma pessoa menos desagradável do que normalmente as pessoas da contabilidade realmente são. Gosto muito de música e de outras artes. Mas... é pra ver se eu peço tênis. Esse aqui vai ser, esse podcast vai ser o maior sucesso no CRC, né? Não, a gente tem que deixar bem claro que a opinião dos participantes não reflete a opinião do podcast. Não reflete a minha também, eu acho que aí também. Ei, cara, mas vamos conversar aqui. Vocês fizeram uma expedição fotográfica em Barbalha, foram cobrir, eu não sei nem se a palavra certa é cobrir, mas foram lá fazer uma expedição fotográfica na festa do Pau da Bandeira, festa de Santo Antônio em Barbalha. Então, Cris, como é que surgiu essa ideia? De onde foi que surgiu essa ideia maluca de se tacar 500 e tantos quilômetros daqui ao Vale do Cariri para tirar retrato? Começou, o Rogério, ele foi ano passado, né? Eu acho que ano passado ele não chegou nem a cogitar me convidar, porque eu sou meio... Porque ele não gostava de você. É, ele não quer ser meu amigo. Aí, eu tinha curiosidade, ele já sempre acompanhava o Rubens, né? Rubens Venâncio, que ele tem um projeto fotográfico, vou deixar pro Rogério falar mais dessa questão do projeto do Rubens. Inclusive, eu vou colocar aqui na postagem o link para as fotos do Rubens, que, vou dizer, viu, são de outro mundo. Não, o Rubens é sensacional, gente boa. E conhece a gente lá da feira, né? Feira de Messejana. Justamente. E ele me chamou, Cris, vamos, o Rubens também botou pilha, vamos, tu precisa ir e tal, não sei o quê. E eu sempre com aquela impressão, né, pô, Pau da Bandeira e tal, não sei o quê. Eu já tinha visto umas fotos dele massa de lá, mas não sabia o que era, não sabia o que é que eu ia ver lá, né? E o Rogério viu minha cara de bundão lá, vendo as coisas que a gente pode falar mais tarde sobre os causos, né? Que eu demorei séculos pra tirar a minha câmera da bolsa, né? O Rogério olhou pra mim e disse assim, tu não vai tirar foto, não? Eu fui fazer uma expedição fotográfica e tava esquecendo de bater foto. Eu fiquei meio atônito, assim, sem saber o que fazer. Sabe? Não sabia se apartava as brigas e achando que aquilo realmente era briga mesmo. E foi engraçado. E foi um convite do Rubens e do Rogério, né? E eu falei pra ele, foi uma das viagens mais massas que eu fiz na minha vida até hoje, assim. A gente mergulha num mundo, assim, muito, muito, sei lá, cara, é surreal o que eu vi lá. Cru, né? É. E a gente, dentro do... as coisas do Nordeste, cara. O Nordeste é muito rico, o nosso Ceará é muito rico. E, assim, quando a gente conhece, a gente... entra assim, é como se entrasse nas feridas abertas, sabe? Tem as veias abertas da América Latina, né? Do Eduardo Galeano. Pois é, então acredito que eu entrei numa das veias abertas do Ceará. E eu até hoje estou em estado de êxtase. Eu não sei se respondi sua pergunta. Respondeu, mas eu acho que a gente tem que voltar um pouquinho mais, já que você entrou depois, né? Então vou voltar pro gerador, o criador originário dessa ideia aí, que já tinha ido um ano antes, né, Rogério? Sim, sim. Não, mas essa ideia não tem absolutamente nada de original. Essa festa já teve outros trabalhos fotográficos, assim, profundos mesmo, desde a década de 70. O Rubens mesmo, eu acho que ele está no sexto ano seguido que ele vai. Ele e o fotógrafo parceiro dele nesse projeto deles, que é o Fernando Jorge, que ele é professor da Casa Amarela. E ali vai sair algo realmente muito bom. Eu não sei se o que vai sair exatamente como produto final, se é um livro, se vai ser uma exposição, mas são dois caras extremamente competentes. Merece vaia também, e o topo do aristocrata. Merece vaia também, amante mal amada. E vocês foram de quê? De ônibus? Foram de Pau de Arara. Tem uma história engraçada do ônibus. Por quê? Mijaram no ônibus, não, né? Porque também. O Ricão aqui, o Rogério me falou. O Rogério disse, Cris, meu ônibus é 10 horas. Aí eu ligo pra Guanabara. Eu queria no mesmo ônibus que ele ia, né? E tava pra gente conversando e tal. Aí eu quando eu cheguei pra comprar a passagem, o cara disse, não tem mais esse, não tem mais vaga pra esse ônibus, não. Só tem um... Não, o ônibus que tem aqui é o Leito. Leito? Nunca tinha viajado de Leito. Rapaz, deve ser o ônibus dele, né? 10 horas é, 10 horas é. Só tem esse aqui, Leito, que vai pra Juazeira. Põe, bota isso aí, quanto é? 120. É o quê? Porra! 110, alguma coisa assim, com a taxa de embarque da quase 120. Aí eu disse, rapaz, é o jeito. Aí, porque o Rogério me avisou um mês antes, né, pra eu comprar, e eu acabei deixando pra cima da hora. Aí eu fui de Leito, cheguei lá no, na rodoviária, e eu, ei, meu ônibus é isso aqui. Como assim, Rogério? É o meu executivo, tu foi de Leito porque tu é rico. Mas foi confortável. Foi quase falando da passagem de avião. Cara, mas foi a melhor coisa que eu fiz. Eu fico imaginando se eu tivesse sido... Eu fui no conforto, né? E quase que me deu uma impaciência, cara. Nem quando eu viajo pra Natal, já tô acostumado. Mas demorou muito. Demorou muito. As estradas também péssimas pra lá. E é uma estrada diferente. Que eu já voltei de Belo Horizonte pra Fortaleza de ônibus. Caramba. São 46 horas. Pra não dizer que são dois dias, né? São só 46 horas. Loucura, cara. Então... E eu lembro que quando a gente entrou ali, passou da fronteira do Pernambuco com o Ceará, aí eu falei, tô em casa. Ceará. Já chegando. O quê, rapaz? Do cara ir pra Fortaleza é muito chão. Falta não chegar. Bom, para muito, sei lá o que é a estrada ruim. Mas e aí a hospedagem também foi 5 estrelas, mesmo nível? Na casa do Rubens, cara, dormindo no sofá. Ah, mas o Rubens mora lá, ele é de lá? É, ele é professor da URCA, né, Rogério? Não, ele é de Fortaleza, aqui, mas ele passa no concurso da URCA. Tu já conhecia o Barbalho, o Rogério já, né? Eu tinha essa mácula aí, uma vergonha de não conhecer o Cariri. Com 40 anos de idade, não conheço nada do Cariri e conheci agora, né? Cara, eu achei muito lindo, cara, assim. Porque eu fiquei encantado que veio um brinde, né? Nessa viagem que foi conhecer uma localidade do Crato, né, Rogério? O baixio das Palmeiras, não é isso? Eu até andei comentando o negócio. Negócio do canal lá, que tá vindo de São Francisco, esqueci que no Ceará virou... Cinturão das Águas, justamente, que vai alagar lá uma grande parte do baixio das Palmeiras, e foi massa ouvir as pessoas, né, falando disso lá, que estão lá, que vão perder suas casas, e foi uma volta ao tempo também. Eu quando era menor, meu pai trabalhava no interior, eu cheguei a viajar e eu me senti meio que volta no tempo, conversando com pessoas, sabe, sentaram... Aquela luz de bem ralinha, que as pessoas contando as histórias. Na histórias calçada, na espreguiçadeira, cadeira de balanço. As pessoas com as histórias mais absurdas, hilárias, que a gente não tá acostumado a ouvir por aí. A beleza da plástica, o segredo da mágica merece vaia também. Eu sempre fico em dúvida. O nome da festa é Festa de Santo Antônio? É Festa do Pau da Bandeira? Como é que é o nome oficial, vocês que estiveram por lá? O nome oficial mesmo, não... Eu acho que é Festa de Santo Antônio de Barbalha. O Pau da Bandeira é mais pelo evento do carregamento do pau, que é o ápice da festa, né? Não é o final, mas é o clímax, né? Também eu li aqui que essa questão do ritual de retirar a madeira é bem distante, né? Na zona rural que começa. Isso. Na verdade, o rito da derrubada não é tanto por uma questão ou religiosa ou qualquer outra coisa. É uma questão prática, que é porque assim, eles fazem o que eles chamam lá de pré-pau, né? Eles escolhem lá, o padre vai junto, não sei o quê, eles escolhem a árvore e eles derrubam 15 dias antes do carregamento. Por quê? Só para o tronco perder água. Eles deixam lá, porque eles não têm como praticar. Porque é realmente para ficar mais leve, para ficar menos pesado, né? Isso. Exato. Aí eles ficam lá, aí o pau fica lá, eles tiram a casca, né? Que é para não ferir menos as costas e as mãos deles, né? E deixa 15 dias tomando sol para perder água. E aí 15 dias depois é que eles carregam, né? Ano passado eu lembro que eles estavam reclamando muito que nesses 15 dias onde o pau era para ter ficado secando, ele tomou chuva. E eles estavam reclamando que ainda estava com muita água e... Enfim, aquilo deve ser pesado de todo jeito. Se deixar 10 anos secando, ainda deve ser um inferno carregar aquilo. Tem noção de quantas pessoas que estavam carregando o pau, Rogério? Pela conta básica lá, dá pra ficar 70 segurando. É mais ou menos o dobro desse número que eles ficam meio que se revezando, né? Que aí eles vão, tanto por acidente como por embriaguez ou cansaço mesmo, né? Eles não conseguem fazer o trajeto todo, né? Isso começa que horas? Derruba o pau... Aliás, o pau derruba 15 dias antes, né? Aí começa a carregar... Aliás, eu acho que o ponto inicial deve ser levantar, né? Tipo assim, deve ser uma sincronia... Como é? Tem alguém gritando lá, comandando, organizando... Isso, deixa eu... Pinta um quadro aí pra gente entender. Fazer um resumo do resumo. É, lá, os carregadores, eles se reúnem em grupos mesmo, que você vê que alguns são por afinidade, idade, grupos de mais ou menos entre 10 e 20 pessoas, 20 homens, né? São sempre homens, né? E outros grupos a gente vê que eles estão reunidos por uma questão de patrocínio, né? Tem uns caras lá que já vão com umas camisas padronizadas, que é uma coisa que eu até acho feio pra caramba. Mas eles já vão com aquela camisa padronizada, tipo que acho a Badá que é o cara de festa de carnaval de interior. Justamente, que deve ser o cara que paga lá os 10 litros de cana pra eles levarem, ou paga uma carne, ou alguma coisa, né? Porque, na verdade, muitos dos grupos, eles vão um dia antes, né? Eles vão um dia antes e eles fazem o povo de praia chama de cabana, né? Não sei como é que o pessoal de sertão chama. Eles levam carne, levam baião, se intocam no meio cachaça. Do mato e empurram o pau na cachaça a noite todinha. Porque no meio do mato eles não tem nem como dormir, eles não levam nada assim pra dormir, nada. É só pra ficar no meio do mato e encher na cara. Quando a gente chega lá, que a gente chegou acho que 7h30 mais ou menos, né, Cris? Isso. Metade já tá bêbada. 7h30 da manhã. Tá todo mundo bêbado e já tem gente brigando ou se estranhando. Já capotado. Tá bêbado, cara. Já não, ainda. Exatamente. Exatamente. Você acha que o cabo chegou lá, tomou um e ficou daquele jeito, né? Ano passado, como a gente foi um pouco diferente desse ano, o pau ficou exatamente lá dentro do sítio. E aí eles abriam picada dentro da mata pra poder se reunir, né? E depois fazer a briga do barro aí que assustou o Cris aí, mas o Cris fez um bocado de foto legal aí que vocês já mas devem ter. Aquilo é briga mesmo? É não. É brincadeira? É brincadeira que vira posso brisa? Dizer, eles usam a força 5 vezes mais do que esses lutadores de MMA. A gente conhecia um cara lá que a gente tinha apelido ele de Canela, que é um magrinho, que é um cara magro, seco, das canelas finas, com o cara que mais tem força que eu já vi na minha vida. Se botasse um cara daquele pra lutar na MMA, eu tinha pena do Zé Aldo. Meu irmão, é uma força, eles botam uma força nessa luta, e eu ficava assim, Rogério, agora é briga de verdade, Rogério, eu vou apartar, Rogério. Eu sou meio pacificador, né? Aí ele olhava assim pra mim, espera um pouco, dava 30 segundos, e eles estavam lá, um abraçado, o outro, rindo, morrendo de rir. Depois de enfiar assim, uns 2 quilos de areia na boca do outro, no ouvido. É mais ou menos isso o ritual. É derrubar. É assim, quem tem mais força derruba. E quando o outro cai no chão, a primeira coisa a se fazer é pegar um bolo de areia e jogar na cara assim. E deixar... Que beleza. É a imobilização essa daí, viu? É areia nos orifícios. Eu tava dando uma olhada nas fotos aqui. É como o Sidney falou no início do podcast. São fotos assim muito... Assim, muito sensíveis, elas são quase... Você tem a impressão de que elas são animadas, porque, assim, tão impactantes que elas são. E muito bacana mesmo. Aí, mas, assim, qual o objetivo da luta? É derrubar, imobilizar, o que é? Respondendo o que eu não falei antes lá, né? A minha maior intenção, o meu grande tesão de ir para essa festa é de me misturar com a mundiça mesmo. É de estar perto, é de conversar, de puxar assunto, de saber por que ele está ali ou por que não está, dividir um cigarro, dividir uma dose de cana. Isso aí faz muito mais a minha cabeça do que realmente fotografar. Tanto que não tem nenhuma foto minha em rede social ou em nenhuma outra coisa desses 2 anos que eu fui, porque eu acho que eu tenho mais uma ideia mesmo de memória, enquanto o Cris é um artista de verdade, né? Mas enfim, chegando na sua pergunta, qual é a minha impressão embora 2 anos não seja nada para você poder tangenciar a mente de um cara daquele. Eu acho que aquilo ali, naquelas brigas, elas são de verdade ao ponto em que eu acho que eles resolvem os problemas que eles têm durante o ano todo ali. É uma forma legítima de derrubar o cara, subjugar ele, mostrar que ele é mais forte, quando durante o ano, sei lá, o cara tá devendo uma grana a ele, comer a mulher dele, perder o emprego pro cara, e ele não pode ir às vias de fato, mas na festa ele pode. Uma catástrofe. Na festa ele pode, exato, ele pode subjugar o cara e voltar a uma espécie de igualdade que ele possa ter perdido pelo caminho. Essa é a minha impressão, né? Mas eu posso mudar essa impressão que eu tive ano que vem mesmo, né? Vocês até falaram lá, em loco, que foi interessante, assim, cara, esses caras, eu acho que foi o Rubens que falou, não sei se foi você, esses caras estão aqui justamente nesse sentido de catarse, de tipo assim, ó, o meu patrão me lascou o ano inteiro e aqui eu vou lascar as pessoas, entendeu? Assim, é o momento que eu tenho, é aquele momento lá pra eu botar tudo pra fora? É, porque, tipo assim, tem no racha, por exemplo, futebol, às vezes o chefe joga, né? Então ali no racha é o lugar onde todo mundo se iguala, né? Então você xinga o chefe, pode dar canelada, que tudo é dentro do jogo. É, mas, assim, ainda assim, existem realmente algumas brigas que são de verdade. É, a maioria das que eu vi, ano passado eu vi mais do que esse ano, é que a posição em que você fica no carregamento, ele quer dizer, ele tem um papel para mostrar a sua hierarquia no grupo todo, né? Ou seja, a parte mais grossa do tronco, ela vai virada para frente, né? E, obviamente, é o lugar mais perigoso para você carregar. Então, os que são mais antigos, que têm um status maior, eles vão na frente e esse status vai diminuindo conforme o tronco vai ficando mais fino, até as cordas, né? Que são as guias que dão direção ao tronco, né? E as brigas que eu vi foram todas por disputa por um lugar mais à frente, que foram as brigas que eu vi de verdade mesmo, né? Porque, assim, eles são muito sensíveis nisso, né? Eles têm eles emitem um som, emite um som, parece que eu tô falando, parece canal da National Geographic, né? Eles têm uma voz que eles fazem lá, que é quando um desafia o outro que derruba no chão, né? Todos eles emitem um som que é uma espécie de... Pronto, tipo como se fazer pra cachorro, né? Quando um derruba o outro, todos eles começam. Todo mundo assim, né? Eu acho que isso, pro cara que tá com a boca cheia de terra, meu amigo, é o satanás que entra no corpo dele ali, né? E quando eles percebem que não é de verdade, eu vi que eles não faziam esse som. Eles partiam pra cima e afastavam os dois caras, né? E forçavam eles a se beijar ou se abraçar na hora, né? Que aí, no caso, assim, tem dois caras brigando, aí quando eles veem que é briga de verdade, vão seis, sete caras e separam, né? E eles, com uma força descomunal, empurram os dois pra se abraçar, sabe? Aí o caramba... É loucura, né? Ou seja, Rogério, é uma coisa assim, é uma catástrofe de uma situação social meio que ganha um caráter mais lúdico, uma forma de extravasar essas emoções reprimidas, mas também não deixa de ser uma banheira do Gugu sem água, é isso? Com excelente analogia. Militär Kapelle noch das Weinen der Hoffnungslosigkeit oder die Schreie eines Kranken vermögen mehr an den Nerven zu zerren als der Buhruf eines Herrn. Você falou essa catástrofe, eu fiquei imaginando, nada mais é do que na natureza o bicho homem demonstrando a sua força ali, querendo ser o macho alfa, né? Verdade. E onde tem macho alfa querendo se demonstrar, querendo ser o líder ali do grupo, da matilha, tem sempre as fêmeas ao redor observando. Perfeito. eu via muito isso. É... Até comentou também que ali é o dia dele, né, cara? É o dia que ele tem lá. É o dia de destaque dele. De destaque, ano, né? Pô, eu tenho um ano inteiro e vou aparecer em fotos. Ele sabe que as pessoas estão tirando muita foto. Tem muito canal lá. A gente viu muita TV, né? Fazendo filmagem. E não vou dizer que eles fazem caras assim, caras e bocas, né? Porque quem tá lá na frente realmente é a parte mais pesada do tronco. Eles estão pegando a parte mais pesada mesmo, tanto que eu não quero nem falar da tragédia, é a parte mais perigosa mesmo lá na frente. Então a força lá na frente é muito maior, acredito que seja, do pessoal que tá lá no tronco mais fino, na parte mais alta da árvore, né? É tudo sincronizado, porque um não funciona sem o outro, né? Então é interessante. E voltando pro lado, quando chegam na cidade, até o Rubens falou, Cris, aproveita que no momento da cidade que eles mais fazem caras assim de dor, porque tô ali na cidade, quero dizer, ó, tô aqui, tô levando um pau da bandeira. Aquilo pra eles, assim, é um, sei lá, cara, é como se fosse a Copa do Mundo pra eles, sabe? Eu achei muito, muito fofo isso deles. Vocês são lindos, né? É. Eu tô imaginando. Pronto, Cris, o cara botando mal força. Os cavaleiros, lá cara? Na parte mais redonda, grossa do tronco. Aí o Cris chega do lado do cara, Canela, tu é lindo. Só complementando aí o que o Cris disse. Só complementando o que o Cris disse aí sobre a pergunta das mulheres, né? A festa, o rito de carregamento do pau, ele é nitidamente separado entre a parte rural e a parte urbana, né? Na parte rural, que é onde acontecem as lutas e tal, que vocês viram nas fotos maravilhosas aí do Cris, praticamente não existe mulher. As mulheres que estão, né, nesse momento de carregamento lá no meio do mato, elas estão sempre trabalhando. Ela é a tia que empurra um carrinho de mão com isopor de cerveja ou de água, que vai acompanhando o séquito, né? Quando chega na cidade, aí o pau atravessa a rua principal de Barbalha, que é onde tem os casarões antigos e tudo. É uma rua muito bonita, mas é onde está a aristocracia barbalhense ou barbaliana, sei lá que raio é. E aí lá sim, as gatinhas com aqueles saltos enormes, com a roupa da moda, do shopping, não sei o quê. E aí lá sim, não tem a briga, e aí é a parte que aí, no caso lá, tem uma casa onde a Verdes Cariri já tem uma câmera lá em cima, que no fim das contas, tudo que você vê na TV, basicamente, é daquela hora, né? Que é quando entra na cidade, né? Você vê aquela multidão e tudo. Aí ali sim, é cheio de mulher. E a mulher tem um misticismo também maluco, porque elas disputam no tapa, né? Porque eu não aí sei se tu sacou. A briga muda de gênero, é. Eu não sei se tu sacou aí que quando você falou, porque deve ser legal a hora que levanta, não sei o quê. Eu não sei se deu pra você perceber nas fotos, mas quando eles levantam o tronco e carregam, eles não conseguem carregar mais do que 20 metros. Isso, 20 metros derrubam. Aí descansa, aí briga, aí derruba no chão, levanta de novo mais 20 metros, eles fazem isso durante 6 quilômetros. Então ritual aí de 6 quilômetros dura algumas horas. É, exato, eles começaram a carregar 11h10 e da chegaram lá de noite, né? E isso aí é sem parar, não tem almoço, não tem não sei o quê. É levantando, derrubando, toma uma, briga, levanta de novo mais 20 metros. Isso durante de 11 às 7 horas da noite. Agora me diz uma coisa, tem algum tipo de seleção, assim, pra levar o pau? Tem. Seleção natural, quem tem mais força. Não, eu digo assim, como se fosse assim, uma sociedade secreta, não, você só pode ir se alguém te convidar, tipo o Orkut no começo. Reformula a pergunta aí, André. O cara tem que entrar numa sociedade secreta pra levar o pau? O cara vai querer publicidade disso daí? O que eu quero saber é o seguinte, por exemplo, o Sidney acordou com tesão de carregar o pau da bandeira, por exemplo. Uma hipótese. Aí ele resolve ir pra Barbalha. Aí chama ele. Barbalha e Jardim. Ele vai ter que disputar no tapa lá. No tapa pegar lá, né? Lá atrás, na rabada. Aí ele não pode chegar pro chefe e dizer assim, ei, bicho, quero aparecer ali nas fotos e tudo. Ei, Tinha um gaiato fazendo selfie lá na frente do pau. Pois é, cara. Eu quero só fazer uma selfie aqui no pau. Eu não quero brigar, não quero... Eu posso até me sujar de lama, mas... Não queria, né, assim, ser muito incisivo, não sou tão, né, não quero participar do ritual, quero só aqui e tal, meus amigos verem as minhas fotos, rola isso? É, lá no centro de Barbalha, aí tem realmente um festival de selfie, né, principalmente quando eles derrubam, né, que assim, às vezes quando eles derrubam o pau, aí eles ficam sentados assim, dando uma descansada de um minuto mais ou menos, aí as meninas elas têm que ou tocar o pau ou sentar no tronco mesmo, né, e nessa hora eu vi que os carregadores se aproveitam, sabe, a menininha chega cheirosinha e tal, com a sainha, aí senta no tronco do lado deles e as meninas aqui se defendendo, eles não estão nem aí, já estão com um cu cheio de cachaça também, né? É. Agora, sobre a hierarquia, é algo que realmente é difícil de entender, porque lá, por exemplo, eles têm o capitão, né? Que ele emite uns sons lá, que é para coordenar o movimento tanto de levantar como de derrubar, né? Mas ao mesmo tempo em que existe o capitão, o pau... do sítio, ele só sai quando o capitão chega, ao mesmo tempo, né, por exemplo, ele foi fazer lá, quando ele chega, ele vai e faz um discurso, né, que tem algo de religioso no meio, mas ele vai e diz, né, ele diz assim, os carregadores não são nada sem o seu capitão, mas o capitão também não é nada sem os carregadores. Aru, um dos carregadores levantou isso. Vai dar este cu, capitão. Ah, é, cara? Tem esse diálogo romântico lá? É. Porra, que legal. Cara. Carinhoso, né? É. Ei, mas qual é a de pegar no pau das meninas? Pegar ou sentar? O que é? Pra casar. É ritual. Pra casar. Sim, mas qual é o ritual? Pega e aí casa logo em seguida? Assim, porque assim, ó, quando, por exemplo, esse agora, quando saiu do sítio, ele já tava todo sem casca, que qual é o melhor remédio, né? É você escrever o nome do gatinho no tronco e você tira uma lasca e faz um chá e toma. É o grande barato, né? Tanto que o Chris tem uma foto sensacional, que foi uma das últimas que ele fez, que é depois que eles içam, né? Que aí a festa, a parte do pau da bandeira acaba, e as mulheres se estapeiam para poder escrever o nome do macho lá. É, parece assim que Silvio Santos jogando dinheiro para cima. Jogando aviãozinho, né? E elas estão realmente, porque a parte em que uma mulher média consegue alcançar é o quê, né? 2 metros, né? E aí depois ali que não tiver mais espaço para colocar o nome, ela tem que botar uma escada, né? Para escrever lá em cima. E eu não sei também se tem uma forma... Ah, isso depois que o pau está fincado? Porque assim, quem tem coragem de ir pro sítio, quando o pau sai lá do sítio, já tem um monte de nome de macho escrito, ou o nome do casal e tal. Mas só que tem muita gente, aliás, a maioria das pessoas não tem coragem de ir pra festa quando ela começa. Espera o pau chegar em Barbalha pra poder escrever. Aí lá, meu amigo, já passou na mão de 500 mil pessoas, né? Lá no sítio é a fase mais roots mesmo, né? É, exatamente. E você chega primeiro na fila, né? Será que tinha muitos nomes Rogério lá? Rapaz, o Rubens escreveu lá, cara. Ele tem essa... um amigo meu, né? A gente estava falando aqui no começo, que comentou que as igrejas, nesse momento, até o ritual do pau entrar na cidade, ser fincado, as igrejas ficam com as portas fechadas. Meio que, eu acho que tem, pelo que entendi, tem tipo uma separação, assim, entre a parte religiosa, né, a parte cultural e a parte da festa mesmo, pagã, dessa questão da bebida, dessa... Até algumas partes um pouco indecentes, né? Perfeito. Vocês conseguiram ver isso aí, essa diferenciação? Porque ao mesmo tempo é a festa de Santo Antônio e por outro lado é a festa do pau da bandeira com todas as festas adjacentes, forrós. O que foi que vocês perceberam disso aí, Cris? Voltando um pouco atrás, o Rogério me falou, Cris, isso aqui é o pau da bandeira de Barbalha. Nas localidades da cidade, tem várias. E cada localidade derruba uma árvore para fazer a sua festa local, entendeu? Isso eu fiquei assim, meu. Caramba, meu, se isso aqui já, já movimenta isso aqui. Cada localidade derruba uma árvore lá para fazer essa festa, né? Eu vi muito isso. É que essa questão do profano, né? A questão da questão da bebida mesmo, da molecagem, né? Que era da molecagem cearense, típica, bem violenta, que é o que me assustou muito, né? Em como casa. A questão da violência com que eles se passam tabefe na cara do outro. Ah, tá. Aí tu falou a molecagem cearense, violenta. Eu, vixe, ligado. Não, é a questão da molecagem. Tiririca lá brigando. Não, o que é que acontece? Eu vi em muitos momentos pessoas que relutavam, se escondiam pra de forma alguma ser jogada ou ser sujada, né? Jogada com areia. Porque lá no começo era lama mesmo. E no decorrer do caminho era mais essa areia, aquela areia vermelha. E tinha muita gente que se escondiam, e essas pessoas que eram as mais procuradas. E tinha uns que se relutavam tanto, que tinham tanta força, e tinha que ser uns 10 anos segurando. Era incrível, assim, como pessoas com a força descomunal, tinha que ser assim, uns 10. E eu vi lá um cara sozinho derrubando uns 10, assim, que tava tentando levar ele pra sujar, e ele não queria, né? Não é, não. Não é exagero, eram 10 mesmo. Era mais ou menos isso. Não é força da expressão. Não é. Não é. Isso é uma das coisas que mais me impressionou, essa questão. E como o Rogério falou antes mesmo, tem uns que pegam realmente, quer brigar, sabe, de verdade. Aí, quando eles têm essa sensibilidade de, epa, aí é algo natural. Esse aí já entendi. Pegou, de verdade. Então, já chega um bocado, já brincando. Jogando aqui, é isso, não sei o quê, pega, chama ele aqui, vamos tomar um aqui, sabe? A festa, como um todo, né, tanto a religiosa quanto a mundana, digamos assim, elas meio que se confundem, não dá para diferenciar, né? É praticamente a mesma coisa. E tem uma repercussão nacional, né? Você falou aí do chá da Lasca do Pau, a Fátima Bernardes tomou, né? Levou uma galera lá pro programa dela e fez todo mundo tomar. Disse que é horrível, né? Se arrependeu de ter tomado e passou o programa com gostão e eu peguei, boca. Viu? A gente, eu posto de quê na boca? A gente pode sortear. A Lasca do xarope de... Xarope de pala? Xarope de pala. Então, assim, tem uma repercussão muito grande, tem cobertura nacional e tudo. Tem cobertura o chá? A festa, pô. E aí, que a minha pergunta é a seguinte: você é um cara, não sei se o Rogério também, mas é um cara que foi muito mais pela experiência fotográfica, né? Pela pegar boas imagens, por fazer esse documental da festa, né? Talvez a parte cultural mesmo. Talvez pra putaria também, mas a gente vê que o que voltou, que a gente consegue visualizar são as fotos. Então, o que eu queria perguntar é o seguinte: vocês perceberam que a festa tem essa dinâmica de muita gente procurar pela curiosidade, para documentar, para fazer trabalho, para fotografar? É algo que você percebe, perceptível lá, com muitos fotógrafos, muita gente fazendo esse documental? Tem muita gente que, assim, lá no sítio fica mais fácil de você ver, né? Porque tem bem menos gente acompanhando o cortejo, né? Mas já dá para ver, eu já vi, como foi o segundo ano agora, né? Já deu para ver as caras repetidas de gente que está realmente juntando um acervo mais considerável, indo vários anos para poder fazer algum trabalho na frente, né? Na cidade é onde você vê mais TVs mesmo, né? Os caras colocam lá, eles colocam meu Deus, me faltou um nome. Grua. Uma espécie de andaime no meio da praça, que é para a imprensa poder subir e fazer imagem, porque realmente é muito lotado, né? E ela e realmente é uma festa que enche os olhos e é absolutamente justificável que vá tanta gente registrar, né? Como eu falei antes, não é tanto meu barato, né? Mas se você tiver aquele celular Xing Ling, você vai querer tirar uma foto aqui. Com todo respeito ao Xing Ling aí do último podcast aí, que desculpa, não quer dizer nada. Xing Ling não é mais coisa ruim, não. Exatamente. Falar no último podcast, a gente tem uma retratação a fazer, né? Isso. Erramos no começo do último podcast sobre a China, né? Conexão China. A gente colocou uma música inicial e na cabeça do editor, o esculambado, depois vou cortar o salário dele, ele achou que era uma banda chinesa, mas na verdade era uma banda japonesa, então fica essa correção aí. Então é tipo assim, como você botar uma música em russo achando que tá falando alemão, né? Aí, como... Não, mas é bem nítido, é clara a diferença entre chinês e japonês. Não, você parece, percebe no sotaque, na linguagem, eu percebi de cara logo, por isso que eu liguei pro editor e avisei ele. Tá certo. Mas enfim, a gente tava falando aí do pessoal que vai. O André falou que o pessoal que vai pra tirar foto, essa parte mais cultural. E é claro também que vai muita gente só pra curtir as festas, os forrós. Como é que vocês perceberam? O que é que tá maior hoje? Tem muitas festas no Brasil que a gente vê que essa parte mais, digamos assim, pop, vamos, na falta de uma palavra melhor, acaba sufocando a parte cultural. Lá tá acontecendo isso também, ou a parte cultural ainda tá muito forte, é meio a meio, um ajuda o outro, como foi que vocês viram isso, né, Cris? Pô, perfeita colocação, Cid, né? Felizmente eu consegui ouvir de pessoas que já cobriam, visitavam a festa, um barzinho que a gente estava lá, na hora do descanso, que eles falavam assim: você tá vendo, fulano? Ano passado a praça tal tava cheio de bandeirinhas, não sei o que, hoje tá com palco lá, tá cheio de pau, deram prioridade mais pras bandas de forró, não sei o que. Um reclamando, sabe? Porque, de certa forma, você falou da questão da... É um ajuda o outro, vamos supor. Vamos dizer que são só a questão do pau da bandeira, eu acho que puxa a questão do forró à noite. Eu acho que é um completa, mas acredito que quando um tá grande demais, sabe? Eu acho que acaba a tradição sendo sufocada. Clayton, se você estivesse lá, você preferiria estar pegando no pau ou dançando forró? Mas, em outras palavras, onde é que o pau canta? Dançando forró, sem dúvida. E aí, Rogério, tu conseguiu ver isso? Dá pra ver, assim, que a festa do pau da bandeira pra administração da cidade é um filão financeiro. É porque, como... O Cariri, ele tem. As cidades são todas perto, né? Missão Velha, Juazeiro, Crato, Nova Olinda, Santana do Cariri, todas essas cidades. Jardim. Ele faz uma festa onde, assim, ele não tem como suprimir o rito do pau, mas ao mesmo tempo. O que ele quer é trazer gente dessas outras cidades para poder consumir lá. E realmente você vê que é uma festa que movimenta. Uma fortuna, né? Então ele coloca lá o Wesley Safadão, né? Coloca mais um monte de rebebel igual a ele. É uma semana de festa. Rebebel, né? Esse eu nunca tinha escutado, não. Também não, mano. Lembrei do rebebel do Gereissati. Exatamente. O que ele tá mais interessado realmente é em tirar partido financeiro disso, né? E aí realmente a economia lá. Deve bombar como Recife no carnaval. É a grande época do ano deles realmente para fazer dinheiro, né? E vem muita gente das outras cidades, né? Para você sair de Barbalha no fim da festa, é um sacrifício. Não tem táxi, não tem condução, não tem porra nenhuma. Se você não for de carro, você sofre. Eu ia tocar nesse ponto financeiro, eu não consegui encontrar o quanto movimenta na cidade, né, financeiramente. Mas o que eu queria saber é o seguinte, é bem perceptível patrocinadores, porque assim, o governo do estado deve colocar dinheiro, não sei se o federal, por meio de alguma legislação que permita isso, pode também fazer ou uma parceria público-privada, né, ou então mesmo... algum tipo de seleção para patrocínios, como Fortaleza já faz, por exemplo. É bem perceptível que tem patrocinadores grandes, marca de cervejas, etc. Até porque sim. A festa que, não sei se oficialmente, mas que abre os festejos de São João e festas juninas. As festividades juninas, no Nordeste. Exatamente. Então, acho que o consumo em si das pessoas movimenta ali coisinhas pequenas, né? Pessoas, mas o grande filão, a grande grana que deve entrar é de patrocínio, é de governo, né? Eu acho que a prefeitura ainda é bastante amadora nesse sentido. Por exemplo, o que eu vi mais de pungente assim, né? No meio do carregamento do pau lá, uma hora que eles derrubaram no chão, começou a aparecer um monte de bandana da Ipioca. Bandana da Ipioca. Daqui a pouco estavam todos os carregadores fardados. Não, cara, bandana de uma grande marca de cachaça. Senão você quebra a gente. Essa da Ipioca, mesmo. Ipioca já é um patrimônio cultural. Vamos querer. E aí a gente vê que. Sensacional seria se tivesse os canudinhos em formato de pau da bandeira. Oh, rapaz. E vocês não têm ideia o quanto que eles se dão um tabefe no outro pra pegar essa bandana. É manzada. É tabefe, é manzada. Acho... É a bandana. É. Eles acham que tem pouco, né? E fica se estabefiando. Aí daqui a pouco todo mundo tem um, aí tá andando já um pro outro. As bandanas que sobem. Bandanas, né? Mas aí, assim, ó, dá pra ver que a prefeitura não tirou partido desse tipo de coisa. De pegar o que as cidades maiores fazem, né? Pega uma Ambev dessa aí, diz, bora, vamos fechar aqui, vamos vender só cerveja de vocês. Dá pra ver que não, que são não só movimenta a economia familiar mesmo, né? A tia que bota a barraca do pastel, de isopor de cerveja e tal, como os pequenos comerciantes que patrocinam os carregadores, né? Que eu tava falando lá no começo dos grupinhos que usam as camisas iguais, né? Aí a autopeça, o Zé Ruela, né? Como eu fui pela primeira vez, eu temo que eles suprimam a questão do folclore, que eu acho muito bonito, que é mais do que ser uma festa religiosa, do que essa preservação, né, cara? Eu acredito que é muito importante essas tradições que elas permaneçam e não só ser a época que vai ter as bandas de forró dos sonhos do pessoal de lá, entendeu? Eu temo só isso mesmo, que sejam palcos maiores, que sejam mais palcos. Não que não tem como não ter, tem que ter, é o final da festa deles. E outra coisa que depois do acidente, eu fiquei me questionando, poderia ser menos tempo, entendeu? Mas aí eu tava pensando, hoje, que é praticamente o tempo que chega lá, que é o tempo que chega mais ou menos à noite, que já emenda já com as festividades, com as bandas. Então é meio que sincronizado até para que isso aconteça. Porque eles saíram muito tarde, então se tivesse saído mais cedo com esse pau, tinha chegado, eu não sei, eu posso estar falando uma bobagem aqui, mas... Você está falando em relação à segurança, né? Que justamente porque... Já que é tradição, que tem que carregar isso na mão mesmo, que não pode ser um guindaste, né? Que não faz sentido. Mas que seja de uma forma que traga mais segurança, que isso não aconteça mais, né? Afinal, pronto, de conta, André. Tragédia, né? Eu só acho assim, que poderia ser menos. Menos tempo. Menos tempo, entendeu? Perfeito. Mas é como se eles... vamos organizar aqui, vamos segurar mais aqui um tempinho para que o pau chegue mais tarde, à noite, etc. Aí emenda já com as festas, que são as bandas, né? Cris, você chegou a ver o governador subir... Eu vi a cena, lamentável. Você mas fez, faz parte, né? Faz parte, né? Como é esse momento? Todo mundo é meio constrangedor, constrangedor, assim, eu senti que ele estava constrangido, porque é meio que induzido as pessoas meio que jogam. Ele é um cara sério. Né? Vocês é do tempo do Odorico Paraguaçu, sabe? Tipo, vai tá aqui, tá prestigiando a festa, é o início das festividades juninas. Ele é o primeiro a subir, não? Não tem essa... Não, acho que é, viu? Não sei se... Eu não lembro. Ano passado ele subiu também. Foi? O Cid? Não, o Camilo. E ano passado já era o Camilo? Não sei. Não, mas ele é de lá. Porque ele é da região. Ele é da região. Ah, sim. Ele assumiu esse ano, ano passado era o Cid. O Cid tem muito mais esse perfil, né, de participar... Ele já andou de skate, já desceu. Eu fui pra inauguração do Ramo Brincar, que era um brinquedo novo, né? Na época lá do Beach Park. De uma hora pra outra, lá o Cid Gomes começa a tirar a roupa, fica só de sunga no meio de todo mundo e vai rumo às escadas e desceu. Pô, a cena cara, mais patológica é aquela que ele mergulhou lá pra consertar, né? Lá, a doutora. Então ele bota a mão na massa. O Camilo Santana, você já percebe que ele é mais na dele, né? Mais tímido, mais recatado. Deve ter sido um constrangimento a mais pra ele. Pode ter a mulher encharcada, pirateada, meu salpite. O Cariri é lindo e é muito forte, cara. A cultura daquele povo é forte como uma coisa que eu nunca vi na vida. Em relação a tudo que a administração de Barbalha faz nessa coisa que rodeia o rito do pau, que é uma semana de forró e não sei o quê, eu acho que isso não representa nada no sentido de ameaçar as tradições. O momento mais triste, assim, para mim da festa, assim, deu ficar realmente consternado, né? É de que a gente vem acompanhando ele sem carregar nada, né? A gente vem acompanhando, não carrega nada, e à noite a gente tá morto, né? E aí eles entram na cidade carregando e tudo, aí tem aquela festa, aí tem um Viva os Carregadores, né? Quando eles içam o tronco, que aí tem uma oração lá, você procura os carregadores, eles desapareceram. Eles vão aqui, você vê um aqui, outro acolá, já com a camisa sobre o ombro, com aquele ar de cansado, e eles desaparecem. Eu tenho certeza, e eu espero nos próximos anos conseguir isso, eu tenho certeza que a festa continua para eles em outro lugar. Aquela festa ali do Wesley Safadão não lhe diz respeito, eles não têm a menor intenção de disputar com aquilo ali. Eu tenho certeza que a putaria rola até segunda-feira e ninguém vai trabalhar. Resta a mim agora o talento para conseguir acompanhar aqueles caras. Descobri, né? Legal, interessante isso aí. Eu só lamento não ter tempo pra pensar. Pois é, eu só lamento. Canela, Capitão. Quem seriam os outros personagens folclóricos da festa? Aquele que tinha um olho torto, Rogério. Aquele cara, meu irmão, não sei, era um senhor já. Severo. Fala um pouco dele. Ele era, não, ele, cara, meu irmão, ele infernizava. Ele tipo assim, um arengueiro da turma, sabe? Arengueiro. Botava todo cara mundo. Chato. Ele atiçava, o cara tava lá bem quietinho, aí ele chegava, botava lama dentro do balde, botava água, aí o cara todo bem quietinho chegava e derramava lá na cabeça do outro. Aí saia correndo, aí eu ficava só prestando atenção, que eu tirei várias fotos dele. Aí o cara lá tava na dele lá, ele chegava atrás, dava empurrão e saia correndo. E era tipo um senhor assim, nos seus 60 anos, cara. É, não, Rogério? Era espírito zombeteiro. Cara, esse cara chegou inteiro lá no final. O pau assim, sendo arqueado e ele na mesma pilha. Eu, Rogério, esse cara não é normal, não. Tô falando pra ele assim. E ele arengando do mesmo jeito. Lá 8 horas da manhã, ele tava botando pilha pros outros brigarem. E tipo, 9 horas da noite, ele ainda tava lá, empurrando os outros, botando os outros pra brigar lá. Assim, brincando, né? Que era o final da festa e tal. Eu fiquei impressionado com ele também. É um velho do olho torto. Goião. Cara, o... Tem cosplay, assim, cosplay de... Cosplay de pau. Cara, tem, cara. esse aqui tem que falar. Eu fiquei numa grande dúvida pra saber se minha teoria tá certa. Tinha um grupo lá, normalmente isso aí eram mais jovens, entre 20 e 25 anos. Todos eles tinham um risco vermelho que vinha do meio da cabeça até o queixo, passando sobre o olho. E é exatamente aquele risco que tem no cara do God of War, né? Que é o Kratos, né? E eu fiquei pensando, Será que essa galera é do Kratos? E aí... Mas era, cara, era óbvio. Genial. O pessoal eu falei isso pro Fernando, aí o Fernando olhou pra mim e disse, não, cara. Não, cara, por favor. Ele rejeitou essa minha teoria, cara. Foi o melhor trocadilho visual que eu já vi. O pessoal do não, Kratos como fazendo cosplay do Kratos. É, mas eu acho assim, o cosplay mais famoso lá é o Jesus Cristo. Isso também. Tinha umas fotos dele, vocês devem ter visto. Ele tá sempre com aquela coroa de galhos que ele mesmo faz, né? E ele é um ele é um dos caras mais gente boa, né? O pessoal abusa dele, porque ele é magrinho, fraquinho, esfrega a cara dele no chão. Aí quando ele levanta, ele só faz balançar os cabelos e tá morrendo de rir. Pronto. Ano passado, o único momento que eu vi ele triste, né? Eles estavam passando por uma parte onde era um alto de uma encosta de morro, né? Aí o cara passou por ele, puxou a coroa e jogou. Lá embaixo ele ficou olhando assim, chega a ouvir que os olhos dele cheiram d'água, sabe? Esse puta que pariu, acho que ele ficou pensando, né? Porra, a hora que eu entro na cidade aqui, com essa coroa aqui de Cristo, as gatas piram, né? E aí, antes de entrar na cidade, o cara joga fora a coroa dele, né, cara? Naquela nossa, festa, não duvide de nada, cara. Eu tô vendo aqui umas imagens, supostas imagens, ou imagens, não sei até que ponto são aproximadas, de Santo Antônio. Realmente é complicado fazer um cosplay dele, porque ele tá sempre carregando um menino, né? Então. Aí você passa a festa. Pois é, eu só lamento. A gente falou da parte cultural aqui, da festa, da bagunça, da cachaça, mas eu acho que a gente também não pode passar por cima, fazer igual como eu acredito que fez uma parte da organização, e passar por cima também da parte desagradável, né? Da parte dos problemas, da parte violenta. Teve um episódio, não sei se foi o primeiro esse ano, uma pessoa veio a falecer no ritual do carregamento do pau. Vocês chegaram a ver isso? Vocês estavam próximos, Rogério? Infelizmente foi na minha frente aquilo ali. E eu sou cagão pra esse tipo de coisa, cara. Eu fiquei, criou raiz, né, nos meus pés, eu nem ia pra trás e nem ia pra frente. Foi muito triste, assim, ver o desespero dos carregadores, né? Eu acho que isso é meio comum também, né? Assim que caiu, que o pau caiu em cima do cara, né? Eles não tiveram a reação imediata de tirar, né? Quase todos eles puseram a mão na cabeça e começaram a gritar, né? Assim, por alguns segundos, né? Dá pra daria pra ter levantado? Não é muito pesado? Não. Pois é, porque aí, depois desse momento de desespero, eles precisaram ter coordenação entre eles pra poder levantar e tirar o cara de baixo, né? E mesmo com esse desespero todo, eu acho que eles tiraram o cara até razoavelmente rápido, sabe? Mas assim, ele, na minha cabeça, ele morreu na hora. Morreu na hora ali. Quando assim, eu não... É, eu vi quando... Porque assim, acho que os paramédicos lá também não estão nem aí. Tem sempre uma ambulância andando na frente, né? Mas foram os próprios carregadores que correram até a ambulância, trouxeram a maca, colocaram ele em cima. E aí quando colocaram em cima, que eles levantaram, deu pra ver nitidamente que ele já estava morto. Eu tô lendo aqui uma notícia sobre o assunto. E o delegado, né, que investiga o caso, José Bezerra Dantas, ela é da Delegacia de Polícia do Interior, ele está dizendo que não houve a versão dele, né? Não houve a voz de comando para derrubar o pau da bandeira, abre aspas. Quando o pessoal subiu com o pau, não houve comando de voz. O rapaz, que estava no começo, o pau rolou por cima dele, teve morte imediata, fecha aspas. Tem a ver com o que vocês falaram, a coisa do comando, né? Isso, do capitão. Ele era um dos experientes, né? Conforme consta. Quando aconteceu, faltava ali o quê? 30 metros para eles, para eles chegarem ao destino, né? O que eu acho que foi muita exaustão mesmo e cana na cabeça, né? Essa foi, na verdade, a primeira morte em 80 anos aí de festa. Acho que tem mais de 80 anos já, né? Tem. E 86, é, né? Uma marca impressionante, porque realmente é muito perigoso. Aí quando você assiste 30 minutos daquilo, e você jura que todo ano tem morte, que realmente é muito perigoso. Eu não sei como eles conseguiram uma marca tão impressionante. A gente tem algumas outras festas ao redor do mundo, né, que tem esse tipo de perigo também. As touradas na Espanha, né, eu acho aquilo maluquice, os caras soltam um touro e saem correndo, aquilo é tipo de maluco. Eu não sei, no Oriente Médio, não sei exatamente qual é o nome da festa, não sei se é o Ramadã, que fica o pessoal caminhando lá, rodando ao redor do monumento lá, e geralmente todo ano... Tem um que solta os rolos, né, uns troncos e solta numa ribanceira, né, numa colina, tem também, eu não sei se é na Itália. Não sei qual é esse aí, não, mas deve ter. É meio, então, assim, muito perigoso. Presumir que, eu acho que em muitos ritos ao redor do mundo... É sempre muito próximo essa questão da festa, né, da catástrofe, como vocês colocaram aí, do perigo, da coisa violenta, do perigo até mesmo de vida. É como se fosse, meio que o ser humano parece que ele precisa de uma provação, ele precisa se provar que ele é mais forte do que aquilo. Assim, o mais triste do que aconteceu foi ter que acompanhar alguns comentários no Facebook, né? Eu acho que até a gente conversando antes, o Cleiton até poderia até me ajudar também, assim, a questão do fanatismo, né? Muita gente fala depois que aconteceu, mesmo sem ter acontecido o acidente, isso é fanatismo idiota desse povo, não sei o quê. É uma visão bem rala, né, da situação e do quanto aquilo é importante para aquele povo, né? Da questão cultural, do folclore mesmo, né, cara? Outra polêmica que teve foi porque a festa continuou, né? Algumas pessoas criticaram, devia ter cancelado, devia ter parado. O que vocês acham? Qual é a opinião de vocês, Rogério? Você que tava lá, qual era o clima que tava, dava pra ter continuado? É, porque lá assim, tem um cara que é um mala, insuportável, mas que ele é muito importante quando o tronco entra na cidade, né? Ele é um cara provavelmente ligado a políticos, né? Ele fica em cima de um carro de som, e aí quando entra na cidade, realmente tem, aí tem, tá cheio de playboy, segurando seu litro de uísque, aí vai tirar, fazer seu selfie, não sei o quê, e se coloca realmente em situação muito perigosa, e ele fica ali, né? Pessoal, afasta aí, sobe na calçada e não sei o quê. E esse cara, depois que ocorreu o acidente, né, eles não queriam mais carregar, eles não queriam mais. E aí ele disse, pessoal, o careca tá vivo, vamos fazer uma oração por ele, não sei o quê, e vamos continuar aqui o trajeto. Aí convenceu os caras e levou, e eles levaram até a parte onde eles içam. Na parte em que eles iam içar, eles começaram a brigar de novo com o cara que estava lá em cima. E aí, naquela hora, deu para perceber que os carregadores sabiam que ele tinha morrido. E ele ficou segurando a informação para poder chegar ao objetivo dele, que era içar o pau, né? E aí, depois que içou, que aí bateram palma, não sei o quê, aí ele foi e disse, né? Aí foi, deu a informação de que o cara tinha falecido. Eu fiquei, puta, aquilo ali era para ter acabado com tudo. Acabou a festa, não tem mais. Amanhã a gente descobre o que é que vai fazer. Eu achei uma falta de respeito do caralho. E o luto só foi dado a ele no dia, nos dois dias seguintes, né? Que foi no velório e enterro dele. Aí realmente os eventos, a parte festiva da festa, não ocorreu, né? Que foi o mínimo. Ele, o cara merecia muito mais, né? Os carregadores que estão vivos mereciam muito mais. Para você, no amargo silêncio da dor. Chora eu, chora você, no amargo silêncio da dor. A gente viu aqui uma festa realmente belíssima, uma festa de forte apelo cultural, de raízes mais profundas do que a gente pode enxergar. Tem um lado polêmico, tem um lado violento, tem um lado da festa, mas é uma coisa que realmente é incrível de se presenciar e de se registrar. E eu quero saber, onde é que a gente vai poder conferir esse trabalho de vocês? Onde é que estarão as fotos? Paz, parte difícil, né, Rogério? Eu expliquei pro Rogério esse meu ímpeto. Eu meio que... Rogério, eu quero abortar logo essas fotos. Aliás, o Rogério falou uma coisa assim. Cris, o Rubens em 5 anos não conseguiu tirar 200 fotos. Tu tirou umas 400 fotos só. E por quê? E olha que eu comecei... E olha que eu demorei a tirar a máquina da bolsa, né? Então era isso. Eu acho que eu tava tão inflamado com o que eu vi, que eu demorei um tempo danado pra assimilar aquilo e talvez eu não... Demora uns 10 anos, eu não assimile, que eu vi. Eu queria saltar as fotos, eu queria que as pessoas vissem, né? Sei lá, eu meio que tenho esse ímpeto. O Rogério, ele, pra soltar uma foto, tem que rezar umas 10 Ave Maria. Pelo amor de Deus. Foi o seguinte, eu vou colocar também no link, aqui na postagem, desse episódio, link para as fotos de Cristiano Machado e Rogério Ribeiro Olama. Pronto. E aí vocês vão ter que dar um jeito de soltar essas fotos aí. Mas o mais importante é a gente enaltecer aqui o trabalho do Rubens, né? Que ele o Rubens e do Alex, né, Rogério? Do Rubens, com certeza. Eu vou colocar aqui o link. Isso aí é porque ninguém sabe ainda, né? Se vai virar livro, mas é um trabalho que eles, belíssimo que eles fazem. A gente foi... Eu fui de gaiato mesmo. Fiquei morro de feliz com o que eu vi. Ah, pelo que entendi, você foi para tirar foto e o Rogério foi para tomar cachaça. Mais ou menos isso. Beleza, e aí tem alguma ideia já para a próxima expedição fotográfica? Eu queria voltar ao Cocossi, mas... Volte. Leva eu. Meu sonho é te levar, Tiririca. Lá já é o contrário, né, Rogério? Lá é Cocossi, é Cid, né? É uma cidade fantasma, praticamente. Cocossi, né? É no Ceará, isso. Explique, Rogério, o que é Cocossi, rapidamente. Uma cidade onde moram 7 pessoas. Uma cidade. Ah, tô ligado. Vocês vão ver muito material sobre Cocossi aí no tem curta-metragem, tem muita fotografia de lá, e eu tive a sorte de ir duas vezes já, e em uma das vezes eu fiquei na casa de uma das famílias. É uma experiência tão única e diferente, né, obviamente, do que a gente viveu em Barbalha, né? E aí eu fui acompanhando também os mesmos dois fotógrafos e para mim foi uma aula de vida e de fotografia também, né? Espero um dia ainda voltar lá. Ou em outra cidade abandonada que eu ainda não conheço. Quando a saudade apertou, chora eu. André, chegou a hora. Chegou a hora. Qual a banda que acompanhou a gente no episódio de hoje, especial de festa do Pau da Bandeira de Barbalha? Quem está hoje no... Então Toca! No Então Toca de hoje, a gente vai falar da Dona Zefinha, né? Surgiu aí no começo dos anos 90 e é de Itapipoca, né? Interior do nosso estado. Música e teatro, né? O teatro assim mais cômico, são as duas principais características do grupo, que é mais um grupo artístico, é mais do que uma banda, é um grupo artístico, né? A gente pode dizer assim. E tem mais de uma dezena de espetáculos lançados, 4 álbuns. Eu vou destacar o Zefinha Vai à Feira, de 2007. São canções muito bacanas, com regionalismos e brasilidades assim, bem apuradas. Já passaram por diversos países mostrando a sua arte. Tem direção cênica, textos e composições, principalmente do Orlângelo Leal. Mas também tem parceria com Flávio Paiva, Gustavo Portela, Thaís Andrade, Pedro Keiner, João Edson, Gerson Moreno. E assim, é um coletivo. E então é isso. Tá aí a Dona Zefinha, muito bacana. Você pode curtir aí no, nos links que a gente vai postar da banda. Legal. Só sobe um pouquinho o som aí pra gente escutar. Sobe um pouquinho o som. Escutar o NHS e não comentar, compartilhar, curtir, indicar é como ir para a festa do Pau da Bandeira e não pegar no pau. Eu trouxe lascas, viu? Pronto. Quem quiser, então, vou fazer o chá ainda. Se comunique, mande uma mensagem de voz por WhatsApp, o Sidney vai dar o telefone dele um dia desses e aí se comunique com a gente. De jeito nenhum. Mas quem quiser falar com a gente, pode ser através do e-mail podcastnhs@gmail.com, Instagram ou Twitter, @podcastnhs, no facebook.com/podcastnhs, tem também no YouTube todos os áudios lá, pode procurar podcastnhs. Também para ouvir todos os episódios anteriores, você pode acessar www.podcastnhs.blogspot.com. Isso, se você quiser comentar, compartilhar, sugerir temas, tudo isso aí você pode fazer através desses canais das nossas redes sociais, certo? E agora eu vou falar da promoção que a gente vai sortear 5 DVDs da Engroove. O Elinho resolveu tirar o escorpião do bolso e deu aqui 5 DVDs da gravação ao vivo da Engroove. Então como é que faz? É fácil demais. Você é só ir lá no Instagram, certo? Você tem que seguir os perfis @podcastnhs e @bandaengroove. Tem que curtir a foto oficial e na foto oficial você marca 3 amigos, certo? Quando for no dia 14 de julho, aproximadamente, a gente vai fazer tudo para soltar episódio nesse dia, mas no dia 14 de julho, o resultado a gente vai falar aqui no podcast NHS, ok? Então, não perde essa oportunidade aí que o DVD tá bom, viu? Já vi lá, tem Todo Tempo, tem Amarelo, tem todos os sucessos da Engroove, né? Não é só isso, viu, Sidney? Quem ganhar a promoção também vai poder curtir um fast food com toda a galera do NHS, ou pelo menos com quem morar mais próximo, né? Dependendo de onde for o lugar do Brasil. Isso, esse prêmio o André inventou agora, não estou sabendo, temos que ver com produção. Aí beleza, é isso galera, obrigado aí por escutar, obrigado pela audiência e pela paciência, como diria o Faustão, obrigado ao Rogério pela primeira participação aqui, tenho certeza que virão muitas outras. E até próximo terça. Chora eu, chora você. Um abraço, no amargo silêncio da dor. Canela, Capitão, quero saber que mais personagens folclóricos vocês encontraram por lá. Rogério. É, eu não quero responder isso, não. Eu quero responder a mesma pergunta do Cris. A minha pergunta do Cris, que você... Responde. É. Responde, eu fiquei com ciúmes. Tudo bem, a gente abre esse precedente, já que quem manda aqui é a gente. Vai lá. É, se não, eu sento no chão e tranco. Tranquei. Vocês já assistiram Guardiões da Galáxia? Não. Tá. Eu já. Já? Ah, então vai rolar na minha piada. Quer dizer que o pessoal fazia cosplay de Groot. É uma piada nerd, o Cris vai me recriminar. Ok, beleza. André, só reparando, acho que é tu que tá fazendo barulho pra caramba aí. É porque, desculpa, eu tô inaugurando aqui o meu novo headset XL3000. Inclusive, ele tem um botãozinho assim, multi. É isso que eu tô apanhando aqui, porque quando o botãozinho tá ligado, é só raciocinar que tá gravando, então é como se estivesse gravando numa rádio, então tá funcionando. Se ele ficar assim, por exemplo, tu tá me ouvindo? Sim. Tá me ouvindo? Sim. E agora? E agora? Sim. Não é isso, não tá prestando não, cara. Ah, não. Peraí, vamos ver se fica diferente. Você quer trocar essa calói? Ei, pô, peraí. Não. Tem o chapéu do Mickey? Ei, tá me ouvindo? Tá me ouvindo, né, agora? Alô, alô? Não! E agora? E agora? Não! E agora? Não! E agora? Não! Não, porra, é sério. Pô, aqui não. Tá. Esse teu mundo tá quebrado, ó, mano. Qual a banda que acompanhou a gente no episódio de hoje? Especial de festa do pau de Santo Antônio de Barbalha. Pau de Santo Antônio é ótimo, né? Festa do pau da bandeira. Hoje está acompanhando a gente o Butman, né? No pau da bandeira. Pra gente sortear aqui. Então, como é que vai? tudo bem, não são cinco, são só quatro. Só a produção dizendo: é, tá errado. O tempo acabou. Com meu celular vibrando. Olha, já vibrou o NHS inteiro, só pra deixar tranquilo. Vamos botar esse cigarro aqui, agora vai. Ô, comédia. E o próximo gravação. Já bem isso, mano. Tem alguém mandando. A porra do celular aqui vibrando, mano. Alguém que tá com saudade de ti aí. Sou eu que tô mandando pro Rogério. Caralho, pra você usar aí na edição, viu? Joia. Já vou colocar esse e deixar como efeito. É um bocado de... Ei, pessoal, deixa eu ter um negócio pra falar pra vocês, ó. Ó. Tá vendo? Peraí, ó, de novo. Parece que... Uma, novo, duas, Chris. Três, meia e... O povo beija. Atenção, aviso de desligamento. A Companhia de Eletricidade do Ceará, Coelce, torna público para conhecimento dos senhores consumidores, localizados nas cidades de Barbalha, Jardim. Barbalha e Jardim. E no próximo domingo, amanhã, dia 23, haverá um desligamento de sua responsabilidade no período de 8 às 9 horas para efeito de manutenção preventiva na SE de Barbalha. Outro se informa que, independente de outro aviso, referidas localidades poderão ser antes do horário previsto, dependendo do andamento do serviço. Isso aqui para voltar a energia, né? Poderá ser alumiado de novo, né? Antes do horário previsto. Lá de 9/21 de março de 75, do engenheiro José Quirino Ferreira da Silva Filho, chefe da divisão técnica. Ah, doutorzinho, do nome de ser da boa. Bom, o chefe vai faltar energia amanhã, na Barbaia e Jardim, né? Muito bem. Também é só de 8 a 9, não tem problema, né? Tem problema não. Tem problema não, tem problema.